Começa agora com Leandro Amador. Os melhores ritmos vindos de toda a África. África Nova. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa África Nova. Deste lado é Leandro Amador, que vos vai fazer companhia aproximadamente nestes 60 minutos e vai levar até si muito ritmo. Como vocês já repararam, o programa começou de forma ritmada. E então vamos prosseguindo assim para o dia de hoje. Então agora vamos ficar com 12 minutos e 49 de um mix da Xunguita. E é um mix que já foi editado em 2006. Por isso, desfrutem destes 12 minutos e 49 segundos de bom ritmo. Kizomba! Eu volto já com muito mais música para você mesmo que está aí, claro, à espera. Muito e bom ritmo provindo de África. está na boa durante o dia. Casta de chão trabalha, pensa na boa de noite. Casta de chão dormir, já ligava outras vezes, nunca atendi. Já ligava mais uma vez, linha ocupado. Será que é paixão? Isso é de sou de enalado. Você Já que estava embaladinho neste ritmo deste fantástico mix, então agora vamos ficar com a companhia do Filipe Monteiro e depois do Gil Semedo, Minha Namorada. E é assim que vamos prosseguindo o nosso programa África Nova aqui neste cantinho da web. E se você quer também seguir a nossa rádio via internet através do Twitter, pode fazê-lo. E é assim que se faz. Então depois vamos à música. Escutem então os passos que deve tomar até nos sintonizar também no Twitter. A Antena Web já está no Twitter. De que está à espera para nos seguir? twitter.com/radioantenaweb. Uau! Convidados, destaques e muito mais para conferir no Twitter da sua rádio. Não se esqueça, twitter.com/radioantenaweb. Antena Web, sintoniza-te. Voltar para o céu unido. Estava África Nova. E de maneira de Agora então vamos ao pequeno intervalo, ouvir os nossos anúncios e depois voltaremos com muito mais aquela música que vocês sempre sabem que pode contar aqui no seu programa África Nova. Aquele ritmo quente, aquele ritmo caloroso, aquele kizomba que você com uma boa companhia pode mesmo dançar e quem sabe aquecer o seu coração. Porque apesar de ser uma música lenta, tipo slow, acredito que é um pouco mais agressiva. E você, que sabe dançar kizomba, bem sabe a que é que me estou a referir. Então, já sabe, vamos aos anúncios e voltaremos com muito mais alegria para você na segunda parte. Muito mais música africana, claro. Só poderia ser no programa África Nova. Aos domingos, no Canal 2, fica a conhecer as 20 mais da música portuguesa. Os discos mais vendidos e as músicas mais tocadas a nível nacional, sempre em português. Top Portugal, aos domingos, às 13, no Canal 2 da Antena Web. Uma Casa Portuguesa, de segunda a sexta-feira, assista no Canal 2 ao melhor da música nacional. Carlos Bonaparte leva até si as novidades, o fado, a canção ligeira e a música de baile. Porque uma casa portuguesa é assim mesmo que se quer, repleta de música e alegria. Uma casa portuguesa de segunda a sexta-feira às 19h no Canal 2 da Antena Web. Olá, eu sou a Joana e quero convidá-lo para todos os sábados, entre as 19 e as 20 horas no Canal 2, fazer uma viagem pelo nosso labirinto mágico. Palavras, músicas e sons. Levámo-lo aos tempos de criança, com histórias e músicas infantis. Trazemos-lhe cultura geral, com programas de rádio e outros arquivos históricos. E proporcionamos-lhe momentos de relaxamento, com sons da natureza e músicas revitalizantes concebidas para o efeito. Triatlo, aos sábados, às 7 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. Antena Web já está no Twitter. De que está à espera para nos seguir? twitter.com/radioantenaweb. Uau! Convidados, destaques e muito mais para conferir no Twitter da sua rádio. Não se esqueça, twitter.com/radioantenaweb. Antena Web, sintoniza-te. Bem pobre, mas rico de tanta alegria. No meio da bandidagem cresceu o bom gololó. Um dia já pouco graúdo pegou a chifuta de grampo, moveu-se dali pra Quitanda pra pedir um quilo a Beçangana. Quando chegou no mercado, botou-se de lado, dançou capetula, veio estrondoso, deu-lhe uma baçula e malhou que malhou, mano, um congololó. Sereno depois da derrota, uma guerra rota, ajeita a farpenda. Depois ela presa o passo de gazela, não quer mais conversa com dama donzela. Depois desculpa que é casado, todo babado, que tem um candengue, que dança viola, que zombi merengue. No sono da noite ele fica acordado. Então, sa sa sa, chora neném, acorda Maria. Chora neném, acorda Maria. Chora neném, acorda Maria. Chora neném, acorda Maria. Chora neném, acorda Maria. Ah, bongololó, um dia o bongololó saiu pra curtir um cochito. Pega um pito e vai num bocado, põe de lado e faz um bonito. Depois quando já está tonado, diz que é casado, que tem um neném. Manda um colo já meio enrolado, mas todas as noites o sono não vem. Então, sa sa sa, chora neném, acorda Maria. Chora neném, acorda Maria. Chora neném, acorda Maria. Bongololó. Saiu pra curtir um cochito. Pega um dedo e bala um bocado, olha de lado e faz um bonito. Depois quando já está tonado, diz que é casado, que tem um candengue, que dança viola, que zombi merengue. No sono da noite ele fica acordado. Então, sa sa sa, chora neném, acorda Maria. Chora neném, acorda Maria. Chora neném, acorda Maria. Chega em casa, o sono não vem, acorda Maria. Depois pede pra acordar o neném, acorda Maria. Chora neném, acorda Maria. Chega. Olá, olá, olá, minha gente, estou cá eu de novo. E depois deste bom ritmo que já ficou para trás, no qual abrimos a segunda parte do programa África Nova, vamos agora a uma sequência de três músicas. Vamos ficar com a primeira música, que é a música dedicada à Lorita. Depois vamos ficar com uma homenagem à Amália Rodrigues, que ela nos deixou. E que muita gente fez grandes homenagens a ela. E também, em ritmo de kizomba, vamos ficar com a música Canção do Mar. E depois, para terminar o bloco musical, vamos ficar com o Paulo Flores com música Garina. E então, se quiser escrever-me para mim, poderá fazê-lo através do amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. Será um prazer receber aquele seu e-mail com um elogio, com uma crítica, com um apelo, quem sabe uma sugestão para que o programa possa ficar mais ao seu estilo. Como alguém diria aqui nesta rádio, esta rádio não é minha, não é tua, mas sim de todos nós. E por isso todos nós temos que colaborar para o melhor da frequência, para o melhor da web, para a rádio mais portuguesa da web. Então vamos à música e eu volto logo após para muito mais ritmo. Para quem? Para si, claro. Então até já. que encontra moda boa, moda boa que até existe não. Chamada mundo inteira, ainda que encontra moda boa, moda boa. Nova. simplement jolie, jolie, jolie. Mais maintenant, pardon, então, vamos. Quem não gostar, fica lá fora. Vinha passando pela marginal, quando vi uma garina. Pedi pra ir a chicala comigo, pois não queria estar sozinho a pensar no meu destino. Estava mesmo desesperado, de ressacas fatigado. Mas quando vi aquela garina, a tristeza arrefecer e a esperança renascer. Ela vinha tão bonita, vinha mesmo a calhar, desfilando pela ilha, como as noites de luar. E foi então que eu tentei chamar, tentei gritar, ai, tentei falar. Mais um cão para Maria. Foi então que aconteceu, que ela caminhou pra mim num sorriso igual ao meu. Ela olhou, me disse assim: meu nome é Maria, então, como é o seu? Eu moro na ilha, na casa do Tadeu. Meu nome é Maria, como é o seu? Eu moro na ilha, na casa do Tadeu. Culu, culula, dançando, rasgando. Quem no salão? Estava a gostar deste ritmo, então vamos prosseguir e agora vamos recordar dois clássicos da música africana. O primeiro é a música Rosinha e a seguir vamos ficar com aquela música que é assim: ai ué xerri, ai ué garota, bonita mulata louca garina. Conhece? Não conhece? Então é isso mesmo que vamos ouvir. E antes de mais, peço desculpa por destruir um pouco da música. Thank you. Se crê casa, me põe de casa. Se te espera, me espera. Me se espera, me dá casa. Que loucura, puta florzinha. Se crê casa, me põe de casa. Se crê espera, me espera. Me se espera. está no Twitter. De que está à espera para nos seguir? twitter.com/radioantenaweb. Uau! Convidados, destaques e muito mais para conferir no Twitter da sua rádio. Não se esqueça, twitter.com/radioantenaweb. Antena Web, sintoniza-te. Então agora sim, foi um prazer estar aqui a fazer-lhe companhia aproximadamente destes 60 minutos. Por isso, 2 a 8 dias, marcaremos encontro aqui no mesmo sítio e à mesma hora. E eu terei todo o gosto em levar até si mais música quente, mais música provinda de África. Então já sabe, conto consigo 2 a 8 dias aqui neste cantinho da web. Até lá, um forte abraço e tudo de bom lhe possa acontecer. E já agora, fica aí sintonizado na nossa rádio Antena Web, porque tem muitos bons e magníficos programas para você mesmo que está aí e que gosta de música, novidades e, acima de tudo, de uma boa companhia. Então, até dois a oito dias.